que eu seja eu e aceita o que seja seu. Então deita e aceita eu, molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu e receba o que seja seu. Anoiteça, amanheça eu, beija eu, beija eu, beija eu, me beija, deixa o que seja seu. Então beba e receba meu corpo no seu corpo, eu no meu corpo, deixa, eu me deixo. Anoiteça, amanheça, seja eu, seja eu, deixa que eu seja eu e aceita o que seja seu. Então deita e aceita eu, molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu e receba o que seja seu. Anoiteça, amanheça eu. Seja seu.